Josué, não pasme nem te espantes, porque Deus é contigo. Segue avante. Quando Deus promete tudo, sua palavra é fiel. Se é Jericó a terra, entrarás, o alvo é teu. É só pelejar e o povo guiar na direção de Deus. Todo que rebelde for, não entrará, se morrerá. Mas quem for fiel até o fim, lá chegará. Nosso Deus dará a terra e descanso, e assim Josué, confiante no que Deus lhe falou, enviou dois espias até Jericó. Viram a terra muito boa e ali Raabe os ajudou. E voltaram mais firmados na promessa do Senhor. E disseram a Josué: a terra está em nossas mãos. Moradores desmaiados diante de nós já estão. É assim quando Deus quer, se é Jericó o alvo, Deus vai te entregar. É. Chegando na frente, o obstáculo presente, muralha cercada, protegida, bem guardada, e a terra prometida para os israelitas. Insistir, oferecer, e agora o que fazer? Era impossível entrar, mas a ordem é de Deus. Sete dias rodeará e o milagre vem do céu. Cada guerra é uma estratégia, cada história é uma surpresa. Não tem fórmula pra Deus. É diferente o seu trabalhar. O Senhor disse então a Josué: volta à cidade, vós todos os combatentes, uma vez por dia. Assim farei durante 6 dias, e 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas. No 7º dia, rodearei 7 vezes a cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado, e cairão cidade. E no 7º dia Israel rodeava a muralha. Por 6 vezes e a hora chegava, todo o povo já se preparou. É na 7ª volta que o milagre vai acontecer.